Galera, que bom que a gente pode recomeçar, né? É tão bom a gente pegar uma folha da vida e fazer assim. Eu dei um fim aqui, acabou isso aqui. Agora eu vou começar uma nova história. É porque tem coisas na vida. A gente se livra. Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar. Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar. Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer, mas foi melhor pros dois. Eu entendi depois que existia a vida sem você. Não teve. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi. E quem te merece nunca te fez chorar. Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra. Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. E quem te merece nunca te faz chorar. Tem coisas na vida